com essa deliciosa canção de cabaré em estilo francês se inicia um musical. Um filme, na verdade, delicioso, estrelado pela Julie Andrews. A Julie Andrews que eu trouxe ontem e falei muita coisa sobre ela. Aqueles que perderam o programa podem ouvi-lo novamente no www.acasadapedra.com.br. E a Julie Andrews estrelou um filme dirigido pelo produtor e diretor e cineasta Blake Edwards, seu marido. E um filme delicioso, uma comédia musical inesquecível. Eu tive a aventura de assistir no cinema na época e foi um grande sucesso de público e de crítica. E eu recomendo, acredito que vocês encontrem nas locadoras. Victor Vitória, em que ela faz um papel de uma mulher que se veste e que engana o público como um cantor, como um transformista. E todos imaginavam que ela fosse um homem que se vestia de mulher, mas na verdade era uma forma que ela conseguiu criar, inventar como personagem, porque como cantora ela não conseguia sucesso. Então, com esse artifício, com esse truque, ela se tornou muito famosa e levou muito tempo para que se descobrisse que, na verdade, ela não era um homem que se vestia de mulher, mas uma verdadeira mulher de fato, que se vestia como homem. E o filme é delicioso, é uma comédia leve e muito, muito engraçada e com, sem dúvida, números musicais fantásticos, contando com a participação dos artistas James Garner e Robert Preston, um filme maravilhoso, sem dúvida. E eu tenho a trilha sonora desse filme e estou com ela para vocês, que também vão ter hoje um material de colecionador. Espero que vocês aproveitem e se deliciem com essa voz linda que é a voz da Julie Andrews e de todo um clima muito, muito especial que este musical nos traz. Até mais, eu volto ao final para que nós possamos nos despedir e ainda beber desse prazer que terá sido ouvir uma obra tão bonita e tão importante. You and me, we're the kind of people other people would like to be. Wandering free, we present the kind of picture people are glad to see. And we don't care that tomorrow comes with no guarantee. We've each other for company. And come what may, you and me will stay together. Me, Harmon. Year after year. Won't we, my dear? We'll always be you. And walk this way. You and me, we're the kind of people. It's a very difficult step. Whoa, such a fuss. Oh, yeah. Wandering free, we present the kind of picture people are glad to see. May I have this dance? Oh, I'd be delighted. You and me will stay together year after year. Won't we, my dear? We'll always be you and me. When people speak of gay Paris, they think that when they say Paris is gay, they mean that gay Paris is gay. It is. Not in the way Paris was gay in yesterday Paris. It means today that gay Paris is gay. Not that gay. They say Paris has always been that way. Along the banks of the Seine, just take a walk now and then, you'll meet some interesting men. Gay Paris, along the Rue Madeleine, each evening round about 10, you'll see it time and time again. Gay Paris, if you've a soiree to spare, go to the Folie Bergère. You'll see such gaiety there. C'est la vie. Around the Rue des Beaux-Arts, where all the cabaret shows are, I mean, well, really those are, you'll agree what they mean when they say gay Paris. The Faubourg Saint-Honoré, where all the millionaires play, is also, I'm so glad to say, gay Paris. The Rue de Rivoli Arcade, where fancy goods are displayed, there's also bound to be rough trade, gay Paris. And in Arrondissement 8, the Champs-Élysées, I would rate perhaps the one thing that's straight as can be. And at the Café de la Paix, if you are heading that way, they drink a toast every day around 3. They make each moment as gay as le 14 juillet. That's what they mean when they say gay Paris. Thank you. Ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it jazz. No other sound has what this music has. Before they knew it, it was whizzing round the world was ready for a blue kind of music, and now they play it from Steamboat Springs to La Paz. Maybe, and don't ever let maybe what's holding my soul together. Don't know whether it's morning or night, only know it's sounding right. So come on in and play me the jazz. a pretty one. Pretty one isn't for sale. Only two ears and a tail did they find by the blind on her sill. No one knows what became of the shady dame. La la la. La da da. La la la. La. The shady day. crazy world, full of crazy contradictions, like a child. First you drive me wild, and then you win my heart with your wicked art. One minute tender, gentle, then temperamental as a summer storm. Just when I believe your heart's getting warmer, you're cold and you're cool, and I, like a fool, try to cope. Every day the same old roller coaster ride. But I've got my pride, I won't give in. Even though I know I'll never win. Oh, how I Chicago, Illinois, it's like a shiny toy. The very state.

la la la la la la la la. You were expecting Dolores del Rio? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. There was once a shady dame from Seville, used to wander round the town dressed to kill. And men, if they did, stood and stared when she passed their way. The lady knocked them out, there's no doubt, cause they shout, Olé, oh merde, all day. Seville isn't that much to shout about, but when she was out, traffic stood still. Dressed like a vamp, or a Pamplona tramp, she could stampede the menfolk at will. One day came a world-famous matador, rat tat at her door, bearing the robe. If he distressed her, disturbing her siesta, it's best to say nobody knows. Not a pretty one. Pity one isn't for sale. Only 2 ears and a tail did they find by the blind on her sill. No one knows what became of the shady dame. La ha ha ha ha ha. La ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Oh God. Oh. The shady day. Hey. You bitches. From South. Thank you. há de ser insone, há de ser. E o Questão de Sensibilidade de hoje chega a seu final. Signing off, saindo do ar, feito um passarinho. Um bom final de noite a você, nosso ouvinte, e até nosso próximo programa. Renato, Renato Tavolieri Filho, se despedindo. Há de ser luxúria, há de ser promessa, há de ser ternura. Mas eu estou voltando, porque ainda temos meio minuto. E meio minuto, para um programa de uma hora, é importante. Então, com vocês, ainda a parte orquestral final do musical da Julie Andrews, Victor Vittoria. E mais um abraço. Até o nosso próximo programa.